Vem comigo! Fã Clube Chala no Bebê! Presente sempre! Beijo! Sucesso, vem! Portal do Arrocha! O Paraíba vizinho, essa música, por favor! O Paraíba vizinho, se não vou morrer de amor! O quanto essa música me faz lembrar dela. Oh, meu vizinho, o vizinho liga o rádio que toca a canção que dói e faz chorar, me machuca a solidão, e bastante incomodado com essa situação, fui chamar o vizinho que não aguenta mais o meu pobre coração. Vem! O Paraíba vizinho, essa música, por favor. O Paraíba vizinho, senão eu vou morrer de amor. Olha aí, vizinho, tô tentando esquecer. Cê não tem noção o quanto essa música me faz lembrar dela. Oh, meu vizinho. Ah, oh, sofrimento! J. Teles, aquele abração, meu brother. O vizinho liga o rádio que toca a canção que dói e faz chorar, me machuca a solidão, e bastante incomodado com essa situação, fui chamar o vizinho que não aguenta mais o meu pobre coração. O Paraíba vizinho, essa música, por favor. Morrer de amor. Olha aí, vizinho, tô tentando esquecer ela. Cê não tem noção o quanto essa música me faz lembrar dela. O Paraíba vizinho, essa música, por favor. O Paraíba vizinho, se não eu vou morrer de amor. O Paraíba vizinho, tô tentando esquecer ela. Cê não tem noção o quanto essa música me faz lembrar dela. Oh, meu vizinho.